Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Vamos ouvir o 12º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje vamos estar à conversa com o Sr. Serafim da Cruz dos Santos. O Sr. Serafim tem 84 anos de idade. Nasceu e sempre viveu em Alvoque de Várzeas, assim entoa com orgulho. Durante a sua vida desempenhou várias atividades profissionais, mas elege com destaque o facto de ter controlado as levadas de Alvoque de Várzeas por mais de 20 anos. Foram mais de 20 anos com os pés na água, distribuindo-a pelos habitantes para que todos pudessem regar a sua horta. Ainda hoje, essas levadas existem, mas são mais sofisticadas. Já são feitas em cimento, como o próprio nos conta. Atualmente, com 84 anos de existência, conta com uma memória invejável, o que lhe permite recordar histórias fantásticas que vamos ter a oportunidade de ouvir neste 12º programa. Por incrível que pareça, ainda está em grande forma. Anda de bicicleta e consegue carregar um atrelado com ela. Estão curiosos? Isso é verdade. Histórias de vida. Vidas com histórias. Vamos então conhecer o Sr. Serafim de Alvoque das Várzeas. Bom dia, Sr. Serafim. Está bem disposto? Vou-lhe começar por perguntar. O Sr. Serafim nasceu em Alvoque de Várzeas, certo? Sim, nasci e batizado. Em que ano? Ainda se lembra? Isso não me lembro. Só me lembro quando nasci em 26 de agosto de 1937. Ainda se lembra. Nasceu no ano de 1937. Muito sim, bem. Sim. E nasceu numa família de quantos irmãos? Somos cinco. Quantos rapazes e quantas raparigas? Somos dois rapazes e três raparigas. Dois rapazes e três raparigas. Muito bem. Qual é que é a diferença de idades assim entre vocês? Oh, isso o meu irmão tem 3 anos a menos. Então você é o irmão, é o filho mais velho. Eu sou mais velho. Ora, as minhas irmãs também assento nos anos que elas têm. Ok. E sendo o mais velho, na altura da infância e da juventude, eu também tinha que tomar conta deles. Eu fui o bombo da festa. O mais velho era o bombo da festa, não é? Ainda hoje o é. Sim, ainda o hoje. O mais velho, de qualquer casal que tenha uma malta de coisa, o mais velho é sempre o mais desgraçado. Às velho. Vezes o mais novo ou a mais nova fazia umas asneiras. É o mais regalão. O mais velho é o escravo. Ou seja, os filhos mais novos são sempre aqueles que têm mais regalias, não é? Olha, eu por acaso, já agora só para lhe dizer, eu por acaso sou o filho mais novo. Também é um bocado verdade que... Pois, mas tem um irmão. Tenho 3 irmãos mais velhos. 2 irmãs e 1 irmão. Mas o mais velho é que é o que sofre mais. É o rabumba. Vocês todos. É verdade. O que disse foi verdade. É verdade. Até diga-me uma coisa, mas a relação entre vocês, entre os irmãos, não digo agora, mas na altura da infância, sempre foi boa? Bem, passávamos conforme podíamos. Sim, mas a relação entre vocês, entre vocês, davam-se bem? Dávamos, ainda hoje. Felizmente. Ainda hoje. Felizmente. Só desculpe perguntar, não sei, mas tem os seus 4 irmãos estão vivos? Só um é que está a tropa de Ocaldo. Vista. Às vistas e está seguindo. Isso é que é pior. Pronto, mas continua os 4 vivos. Está vivo. Pronto, embora com um bocado menos de... Que saiba até agora. Exatamente. Claro. Pode até mortalhão. Pois, não sabe. Mas esperemos que não, não é? Pois, eu creio que não. O senhor Serafim andou na escola primária de Alvoque de Várzeas também. Okay. Muito bem. Onde é que era nessa altura a escola primária? Era ali, mais à casa da junta, ao pé da igreja. Onde é agora a junta, na altura era a escola primária? Era aí. Interessante. Para os rapazes. As raparigas era ali aquela casa grande que eu lhe ensinei, com o branquinho está acima da estrada. Muito bem. Então, na altura... Os rapazes andavam numa escola, as raparigas noutra. Daí fizeram ali aquela mão bem frente larga. Ok. Uma era para rapazes e outra era para raparigas. Pois, que aquilo tem duas salas. Agora são 3. Ela tem 3. Tem 3 salas. Só conheço são 2 em baixo e o outro andar em cima. Pois, o andar. Queria pegar toda de embora e agora não há canada. É outros tempos também. Pois, eu só queria... Antigamente um pai que me tivesse 5 filhos não era ninguém. Pois. Hoje bota-nos como um perdido, claro. Bota-nos para o cartucho e para o cartucho. Exatamente. É diferente. Também são outros tempos. Isto é tudo diferente. Então, olha lá, você ainda esteve na nova escola? Além de ti. Então teve em duas escolas. Pois, estive ali na Velha, ali parou, foi transferido lá para além tudo. Foi inaugurada. Então você ainda esteve na festa de inauguração. Eu fui ainda assistir na loja. Muito bem, muito bem. E diga-me uma coisa, só por curiosidade, os rapazes e as raparigas, quando era nessa altura, não se juntavam? Não arranjavam? Não podiam? Não é como agora. Mas digo mesmo na escola, nas brincadeiras e assim, não podiam? Não, porque os professores não deixavam. Para falar em professores, ainda se lembra do nome do professor ou da professora? Era Pinto. Pinto. Era o homem da vizinha, da dona da farmácia da rua. Muito bem. Era esse homem. Que era irmão de um padre, certo? Era, sim, senhor. Já foi o senhor Serafim que me contou. Muito bem. E por essa altura, embora não se pudessem juntar entre vocês, entre rapazes, durante os tempos livres, pronto, quando não estavam a trabalhar... E mais tarde, quando ele veio, quando ele saiu dali, foi para cá um da aldeia que pertenceu aos Alfredo Olhos. A aldeia das 10? Da aldeia das 10. Era um gajo forte. Alfredo Olhos. Conheces? Não, olha, não estou a ver. Era uma mala. Mas você ainda se lembrar do professor, ainda é bom. Mas já não andava, eu já não mexia nada com ele. Ok. Pois, na altura também. Isso onde é que o Pinto? Pois. Mas estava-lhe a perguntar, durante os tempos livres, pronto, não se podiam misturar com as raparigas, mas os rapazes como é que brincavam? Com que brincadeiras? Era a bilharda. Era a bilharda. Bilharda. Sabe? Lançava o peão. E o peão, e os botões da camisa, arrancados. Para jogar para o buraco. Ah, sim. Óbvio, mas também se rasgava os dois da camisa, antes de chegar a casa tinha que ir com os postos. Era uma tareia, era uma prorroga de barba. Ou senão tinha que arranjar uma agulha e uma linha, olha, e pregava-os antes de chegar a casa. Tinha que ir pregar, mas aqui é um homem, mas sabia lá de qual era a agulha. E à bola? Não jogava à bola? Não. Antigamente era uma bola, era de farrapo. E se esse logo não andava. E que se estivesse a chover, com farrapos, ficava molhada, ensopada, nem andava. E sabe que antigamente não havia calçadinhos, sapatinhos, não havia nada. É descalço. Há presos calços e com os chinelitos nos pés. E tinham que durar. Não havia cinco irmãos, não havia nada. Não tínhamos abono de família. Pois, não havia nada desses subsídios. Não havia nada. Os pais não tinham reformas. Só trabalhavam na agricultura. Para governar cinco filhos, naquela altura, davam com uma caia de milho, era um valor. E sorte que as batatas, o arroz, ainda, o arroz não, as batatas, as cebolas, os tomates, ia tudo saía da quinta, isso, não é? Cultivava-se. Mas, se tivessem que comprar isso. Primeiro que elas viessem eram de quadrar. Sim. Uma sardinha a dividir por quatro. Sardinha a partir ao meio por dois e três. Eram outros tempos, não é? É isso que você está a dizer, era tu, sabe? Eu sei, porque o Sr. Serafim também já me foi contando, e outras pessoas, não é? Felizmente já não vivi nesse tempo, e também é bom, não é? Embora houvessem coisas... Eu tinha 37... Pois. Mas diga, mas ouça, Sr. Serafim, e eu, isto é uma opinião minha, embora houvessem coisas na altura que até eram melhores que agora, não é? Também havia outras bem piores, não é? Passava-se muitas dificuldades. Pois, comíamos, às vezes, tínhamos que comer carolo. Que é carolo? Sabe o que era o carolo? É aquela parte dentro da espiga? Era o milho que botavam a moer na moega. Já viu o galo moinho antigo? Já. Alçavam mais, subiam a pedra um bocadinho para cima e partiam no milho. E ficava meio todo partido. Em vez de ficar mesmo em farinha, só ficava assim aos pedaços, era, não é? Para os bocadinhos. E comia-se isso? E daí o crescia, não estragavam. À noite aquecia na sertã a minha mãe. Sim. E ligavam uma cebola para cima daquilo. Uma cebola com carolo. Com carolo e engolíamos aquilo até então nos lambíamos. E já ia para a cama de barriga cheia. A barriga a declarar. Dava para tocar viola com a barriga. Essa da barriga a declarar é boa. Mas antigamente também havia uma questão que era só podiam estar em casa até certa hora, certo? Ah, isso é o toque das Ave-Marias. O toque das Ave-Marias. Muito bem. Aquilo que nos tivesse, bala não. Mas explique-me lá o que é o toque das Ave-Marias. É, são 9 badaladas que dava o sacristão. 9 badaladas eram 9 Ave-Marias. Isso era às 9 da noite? Da noite e de manhã. E de manhã às 7 horas da manhã, às 7 horas, quando romper da manhã, o sacristão ia tocar outra para pegarem o serviço. Nós, antigamente, o meu pai e outros, sucessivamente, tinha que ir andar o dia fora, quando colam a Ave Maria, já tinha que estar à porta do patrão. Pois. Não é como agora pegam às 8h30. O toque da Jovem Maria, já às 7 já tinham que lá estar à porta. Já tinham que estar à porta. Imagina, se você ia o dia fora para o senhor João, às 7 já lá tinha que estar. Tinha que estar, iam para longe para esses barrocos que havia à terra, que não lá chegava, se fosse agora neste tempo às 8 horas, chegavam, pegavam às 10, eram horas de almoço, portanto, para 11. Quase nem te acabavam terra nenhuma, se fosse agora. Não é como agora aí os empregados e os governos passam aqui às 10 horas para embora as reuniões de um telefone, dei mais um quadro, se despegam, depois é almoço. Às 3h30 vamos embora, passam às 5. E está o dia de trabalho feito, não é? Antigamente era de sol a sol. Sol a sol. Sempre a trabalhar. Muito bem. Então o toque das Ave Marias, e imagine que tocava a Ave Maria já às 9 da noite e você chegava a casa às 9h30. Não, já estava a corda lá, espera, e uma gata da gente. Já lá estava assim. Quando a gente andasse numa das juntas assim uns com os outros, na brincadeira, o Riarro. O Riarro? Riarro. Era uma malta, um homem punha, escondia-se assim na, com as mãos tapadas assim contra uma parede, e daí tínhamos os outros escondiam-se, e daí via na, um homem ia ver se os via, mas não os encontrava, já os baixos estavam no sítio que a gente saiu de lá. Foi. Daí tínhamos. Sim, está a ver? Pois, então quem tivesse, não podiam chegar a casa depois das 9. Muito bem, mas durante o dia, e principalmente no verão... Bem, ali havia uma tolerância. Na brincadeira tinha que estar às 9 horas, mas se andássemos em serviço da casa... Pois, a trabalhar, pais, não é? Punhamos com os pais, àquela hora, não havia claro. Porrada, porque punhamos com eles. Mas se calhar isso até mais nos meses de verão, não é? Que os dias eram maiores. Ora, se viéssemos com eles, que andássemos na brincadeira... Aí já era porrada, chicote. Era chicote. Muito bem. Mas aqui, em Alvoco, ainda hoje, sempre tiveram uma praia, uma bela praia fluvial. Mas esta praia foi sempre... Isto já é dos antigos, que este rio foi sempre limpinho. É verdade, é verdade. Foi sempre limpinho. E ainda hoje? Pois, ainda hoje. Porque ali podiam ter feito ali embaixo um açude, como o que está na feira, ficava ali uma vaga linda ali à frente da ponte e embaixo. Mas na sua altura de criança já havia aquele rio, não é? A ponte é medieval, não é? Eram estas as praias fediadas antigamente. Sim. Aqui em Alvoco. É estas baixas que tocavam nos moinhos. Exatamente. Ali embaixo ao fundo do povo, lá baixo, aquele açude grande tocava, eram moinhos e o lagar, no tempo, era o lagar velho antigo, era lá. Pois. Todo, ali perto. E moio. Aproveitavam a água. E a moio regava aquele chão até lá baixo. Onde se lá vai chover um outro açude, que lá vai estar, traga um moinho do outro lado. E aproveitavam a água. E se lá outro mais abaixo, entrava lá no meio da chuva. Exatamente. Mas vocês, enquanto crianças, podiam ir lá dar uns mergulhos e assim? Podiam. Quando era no verão? Era em carrapatos, antigamente não era, era em carrapatos. E as raparigas, vinham mais gente, iam para o outro lado. Pois, eram outros tempos, não é? Mas a sua mãe, contou-me uma vez que a sua mãe lhe fugiu com a roupa. Porquê? Contou-me uma vez, há uns dias, que a sua mãe lhe fugiu com a roupa. Ah, foi ali embaixo. Me encarrapado para cá, era com meio milho acima. Pelo meio do milho? Pois, quando cheguei a casa, me encarrapado, me roubei ali uma escorregoada. Olha, eu teve sorte que o milho estava alto. Deu para vir pelo meio do milho. E eu sabia lá o caminho, por cima. Olha, se tem que vir pelo meio da rua toda encarrapado, já viu? Ah, mas a rua era logo... O portão que vinha do milho, passei no meio das casas ali do pai do José Vasco, meti-me logo para dentro de casa, mas quando cheguei a casa com muita liberdade, não lá. Olha, eram tempos diferentes da infância. Pois, olha, era... Olha, mas quando saiu da escola, e como tantos outros na sua altura, tinha que sair da escola cedo, não é? Pois sim. E teve que ir trabalhar. Pai, teve que ir trabalhar. Ganhar. Então, o meu pai me matou hoje. Eu, o caminho que eu ia, hoje, dali, dali para cima ainda é 1 quilómetro e tal. Daí ainda, da estrada que vai para o Parceiro. Eu sei, eu conheço essa aquele estrada. Aquele largo que está adiante. Sim, sim, eu conheço essa estrada. Mas pronto, teve que sair da escola por essa altura. Com 12, 13 anos, como todos, não é? Foi. E o que é que começou a fazer assim, para ganhar dinheiro? O que é que fazia? Eu? Mas naquela casa grande ia para lá para o... quando era um tempo da Enleira, tinha que empalhar ali aquele chão que era todo embarreado. Carregasse este estrume dos bois... às costas, aquele estrume, carregando para as costas. Assim está hoje. 7.500. Quanto é que ganhava por dia? 7.500. Mas esse dinheiro que ganhava ao dia, imagino, contratavam-no para ir, tinha que o deixar logo aos seus pais quando chegava a casa. Tinha para lá, agora. Nós não éramos senhores onde estão. Antigamente, como agora, não. Agora, se ganhas 20, 40 ou 50, fica com o bolso. Mas naquele tempo tinha um calinho para ir. Ao final do dia, não ficava com nada. E caladinhos, não é? Pois. Mas disse-me também que ganhava 7.500 por dia aqui, mas que por essa altura na vida ganhava-se isso, mais. Isso aí já é diferente. Isso aí já era dia fora. E já andava, já tinha 20 e tal anos. Okay. É que se ia lá acima para a Bíblia buscar a Rainha Santa e o Santo António, porque aqui era só 50. Lá acima vinha mais 20. Na vida pagavam mais? Mais 20 paus. Pois? Era a Rainha Santa e Santo António. A Rainha Santa e o Santo António eram os santos que estavam nas moedas. A nota de 50 tinha a Rainha Santa. Era o que ganhava aqui em Alvoco. Pois. E a nota de 20 escudos tinha Santo António. Ou seja, lá era a Rainha Santa e o Santo António. Aqui era só a Rainha Santa. Nunca viu este dinheiro? Eu acho que sei. Há gente que tem dinheiro desse guardado, sim. Mas é interessante porque na vida, talvez porque era diferente, lá havia pessoas com mais posses, não sei, pagavam mais. Não tinham lá ninguém que fizesse serviço. Não havia ninguém. E vinham buscar aqui a Alvoco. E as pessoas de Alvoco, como o Sr. Serafim, se pudessem, preferiam ir trabalhar para lá. Aqui a Alvoco sempre o pessoal com fartura para acabar a terra. E lá na Via já não. Todos tinham. Outros trabalhos e tal. Para Lisboa, para um lado e para o outro, acabavam mulheres viúvas. Sim, sim. E essas é que os contratavam e pagavam mais. Aqueles um serviço feito davam mais. Claro, não havia, como aqui. Não percebi. Sim. Não, e a coenxada às costas, não é? E igual. Quanto tempo é que ainda demorava a coenxada às costas daqui à vida, de Alvoco à vida? São 7 km. Só ir e 7, mais 7 vir. 7 para cima e 7 para baixo, 14. Porra. E depois chegar lá ainda andar o dia todo a cavar. E daí que eles arrombar ali até a hora de noite. Ele dava um almoço. E antigamente não havia 8 horas. Era até se pôr o sol. No inverno era menos, não é? Põe o sol e íamos embora. Pois, no inverno era menos. E era assim nessa altura, não é? Era assim a vida antigamente era esta. Pois não era só para si, era para todos da sua idade. Era geral, isto era geral. Todos da sua idade. Mas como vocês mais velhos dizem, como é que era a reinação antigamente? Por exemplo, algumas coisas de carnaval. Ainda se lembra algumas bolandrices agora que estamos a chegar ao carnaval? Era aqui foguetes. Foguetes? Pois. Onde é que íamos com os foguetes nessa altura? Era Gavinhos. Gavinhos. Havia lá alguém que vendia? Havia lá uma fábrica, ou um gajo que faziam lá o fogo. Olha, muito bem, já não me lembrava. Era Gavinhos. Mas agora, visto até que estamos em fevereiro e o carnaval é no final de fevereiro, no carnaval era, para além dos foguetes, que brincadeiras faziam mais? Vocês já sentem mais jovens? Isso eram umas bombitas que havia. Às vezes víamos assim um monte de raparigas e elas nem sabiam. Havia umas bombas de radiar que nos tiravam, era só. A gente puxava lá forte. Para trás? Estava lá para baixo. E eles começavam a mandar vir, a gritar. E às vezes corriam a gente a calhoada. Como vocês arranjavam para se meter com as raparigas. A calhoada. Ora, as outras se tiraram, faziam mais barulho. Pois, isso já era mais perigoso, sim. Então, mas diga-me uma coisa, mas dentro do carnaval também me contou uma questão. Das bugalhas, aqui também atiravam assim. Isso, as bugalhas eram para o intrudo. Espetavam a gente, ia para a cama, esqueciam de fechar as janelas, as raparigas, depois que tínhamos confiança com a gente, espetavam com a puta da panela de bugalhas. A panela não era de zinco, era em barro. Em barro. Ela partia e aquilo corria tudo por sobre lá. E um gajo sem dar por ela. Tinha o chão cheio de bugalhas. Cheio de bugalhas. E assustava-se um baile. Sim. Se cuidava com uma bolha tranquila. Claro, sim, sim. Era um susto. Mas estava a falar do intrudo. Aqui em Alvoco também me contou que fazia um enterro do intrudo. Ainda se recorda disso? Era lá em baixo, na fronteira. Ali ao fundo do povo, lá dentro. Sim, sim. Mas passavam com o intrudo pela aldeia toda, não é? Não, passava. Corriam aqui as ruas todas com ele a cavalo num burrito que aí havia de um velho. Chegavam lá embaixo, era um palhaço, pronto, Sim, claro. As calças de um homem e camisa. Ah, fazia um boneco. Cheio de feno, cheio de feno e com o chapéu. Para depois assim, arder. E ali, ali com o depois com os vestidos e coisas. E ele estava fazendo ali os ofícios. Aquelas coisas era, todas, era uma boa brincadeira, era uma coisa bonita, era, mas já há muito tempo que não fazem. Era mais renadico agora. Claro, era, também havia mais pessoas, mais jovens. Pois havia. Mas já não fazem isso há muito tempo. Mas era mais. Os jovens antigamente eram mais renadico agora. Agora metem-se. Mais em casa, não é? Sou doutor, agora olha, infelizmente. Porque essas coisas fazem falta às aldeias. Sim. Olha, também me disse que os seus pais tinham ovelhas. Sim. Meus pais também, já ficamos, temos essa questão em comum. E guardou muitas ovelhas. Até me fica guardado. Por essas hortas fora e por Alvão. Pois, tinha que ir guardado. E faziam, você vendia o leite das ovelhas? Você casou os seus pais? Não, fazíamos o queijo que era para gastos de carro. Fazia o queijo? Às vezes a minha mãe vendia um queijito ou dois para já um sonzito para qualquer coisa. Mas a maioria o queijo comiam em casa? Pois, eu estava em casa. Muito bem. Olha, por falar em guardar ovelhas, na altura das videiras, como é que você fazia para as ovelhas não irem comer as videiras? Era uma junça de cão. De cão, não é? Num caldeiro. Caído de água. Com um pincel, uma carqueja. Uma giesta. Fazia-se uma carqueja com um baceirito e sujava-se aquilo tudo. Aquelas chegavam um bocado, elas já não tocavam. E mais tarde apareceu um gajo aí qualquer, era com sujidade de cão. Feito com água. Pois. Botava naquelas seringas dos pinheiros, do ácido. Sim. E daí aquilo era uma coisa que era só carregar na botija. Claro, já estava. Você ainda também andou nisso, da resina? Andei. Também chegou a andar? A colher. Olha, você também fez tudo. A colher para. Punha-se aqui o panel nesta mão. Aqui, e esta era da espátula. Derrava-se ali a coisa, dava-se. Pois, aqui em Alvoco também é normal haver a resina, aí meio tanto pinheiro, não é? Havia. Aquela casa grande ali em baixo tinha para cima de umas 2 ou 3 mil bicas. Pouco. Aquilo era grande. Aquela, pois. Estamos numa zona muito calma. Quando andava nisso, quantas apanhas, não é assim que se chama? Quantas vezes passava pelos pinheiros por ano? Quantas sangria, quantas bicas abria por ano? E no mesmo pinheiro? Era sempre. Três, quatro, não é? Era dia de todos os santos ter o pinheiro raspado. Eu sei que por acaso em Lourosa também estive lá com os senhores e eles também me disseram isso. No dia de todos os santos tem que estar o pinheiro limpo. Diz que está limpo. Já eram aí umas três por ano. Começavam em fevereiro, não é? Pois, em março. Março. As renovar, desencarrascar. Isso. Agora, dei-me pela bica. E pôr o panelo. Eram aí umas três, e, não é? E daí mais tarde, começavam. Era houve uma altura que eu também utilizava um ácido para sair. O ácido já foi agora mais tarde. Pois, já foi mais tarde. Antigamente era com o vidum, chamava-se o vidum, cavava uma coisa encavada num pau e tinha uma lâmina torta, parecia uma roeda assim. Sim, já vi esse material. E a gente antigamente ia apanhar aqueles cavacos. Para umas sacas, fazíamos ir a buscar aquilo, para acender o lume. Sabe que aquilo tinha resina, aquilo só tinha feito um forte. Dava logo. Acendia-se o lume, pois, não é como agora, andar a comprar sandálias. E pinhas, nem dá quem adulto. Quer dizer, agora pinhas também há cada vez menos. Olha, 5 euros cada saco. Ah, pois. Pinhas agora também há cada vez menos, é como a lenha, não é? Não, nada. Desde o incêndio. E diga-me uma coisa, o senhor Serafim emigrou? Não. Sempre viveu aqui em Alvoro? Pois, sempre aqui. Mas o seu pai esteve fora, não esteve? Esteve na Argentina. O seu pai esteve na Argentina? Sim. Então ainda aprendeu umas palavras em espanhol com ele. Andei lá com ele. Ainda foi lá com ele? Dei-lhe os filhos dele. Ah, ok. Ainda não era nascido. Está claro. Até não aprendeu umas palavras em castelhano. Olha, e contou-me também, quando ia à festa de Nossa Senhora das Preces, à grande festa da altura da Nossa Senhora das Preces... Era, a avó dava 25 trazia uma cantadinha para o joelho. Então, você também, a sua avó dava 25 tostões e aquilo que trazia era uma campainha para as ovelhas? Era o que trazia uma campainha, era uma lembrança, sempre, uma campainha. E para as ovelhas depois não se perderem também. Uma campainha, quando diz uma campainha, um daqueles chocalhos se mete. Era um pescoço das ovelhas, uma coleira, uma bala. Eu sei. E a campainhita por baixo era... Isso é um chocalho, não é? É. Olha, o chocalho é uma coisa e a campainha é outra. Pois, mas o funcionamento é o mesmo, não é? Não, o som é outro. O chocolho tem um som e a campainha é tal e qual um sino. Ok. E os quadros já não. Já estou a perceber. Até outra questão aqui. O senhor Serafim cumpriu serviço militar? Não fui. Não foi? Não. Então, mas na sua idade, na sua altura, quase todos iam. Era mais você... aquele homem que ali embaixo está de esteve. O sogro, o avô da Raquelinha, lá que está em Oliveira. Você conhece bem. Está a falar do senhor José Antunes? Não. Ele era doutor José Vargas de Marcos Antunes. Era o avô da Raquelinha. Certo. Você conhece a Raquelinha? Sim, estava aquela aqui. Aquela mulher do filho dele, o dentista. Certo. Mas como é que o avô dela o safou da troca? O safou? Pronto, o avô dela era o doutor Mário Matos, era o especializador em Coimbra, aqui no distrito. E eles andaram a estudar os dois. Eram muito amigos, um com o outro, de João Tunes, os Lagares, que morreu, e com a da Quinta. Eram muito amigos. E daí andou com o Salazar. O Salazar também era amigo deles, desse. Era um ano, todos, se tornam todos. Daí o Salazar pôs na PID. É este aqui. Era o comandante aqui no distrito de Coimbra, aqui. Ele passou-me uma carta. Entregas esta carta, que fazia-lhe falta para andar aí a tapar algo. Você fazia falta na quinta dele? Sim, que eu ia embora para a tropa de Jardim. Quem é que ia lá tapar as levadas? E depois entregas esta carta ao especializador, ao médico. Há um que vai ao médico, quando vai esse médico for à craveira contigo, tu entregas. E o que era a craveira? É a inspeção? A craveira é uma coisa alta da nossa altura, portanto só tem uma coisa para subir e descer. Depende da sua altura, pois. Eu dava naquele tempo. Mas você devia ser até um homem alto. Não, naquele tempo eu dava 1,72m, quando fui à inspeção, que ainda ali tem na caderneta militar. 1,72m. Depois você, por não ter ido, já percebi, ou seja, e o senhor fazia aqui parte, era lá amigo, como você fazia falta ali no trabalho. Ele quando. Quando ele viu aquela carta, que entreguei a carta e viu a letra dele e o nome dele, pode ir. Vais vestir para ser. Vais vestir para ser. Morreu e vim embora para a artilharia. Para o trabalho, não é? Dei pagada 30 escudos. Deixei pagar 30 escudos. Mas vocês depois, quando iam à tropa, não tinham que pagar uma quantia qualquer ao final do ano? Não os ficavam, o livre é que se pagava. Pois. Os livres. O que tinha que pagar, o que iam à tropa, tinha que pagar era o Samar. Pois. O Samar. Nós tínhamos. Tenho ali uma caderneta militar, que era. Sim. Fiquei livre. Ok. Pronto. Daí um dia, ainda paguei uns 3 ou 4 anos, tinha lá em cima, numa casa que não vivia aqui, os ratos roeram-me a caderneta. Um cunhado meu leva-o para o 12 em Coimbra. Lá em 12 em Coimbra, um capitão que lá havia, que era amigo desse meu cunhado, que também já morreu, que era muito amigo dele, agarrou, passou-me lá, ficou livre, cortou-lhe as folhas todas à nova, à segunda via. Sim. Cortou-lhe as folhas todas, já nunca mais paguei nada. Pronto. Ainda pagou 3 ou 4 anos, depois não pagou mais. Passou. Ainda bem. Muito bem, olha, não cumpriu o serviço militar, teve que pagar com o Samarra, como você diz aí bem, é o que é. E em relação ao seu casamento, com que idade se casou? Eu, fui 29 anos. 19? 29. Ah, 29, pois. Você tinha 29, nasceu em 37, casou-se no ano de 66. Ah, podia ser. 66, no ano do Mundial do Eusébio. Pois. Nessa altura ainda não havia televisões aqui em Alvoco, já. O quê? Aí por volta de 65, 66, nesse ano do Mundial do Eusébio, já havia televisão. Ele está com 55 anos, ou 56. Sim. Veja lá. Não, mas se você se casou com 29, nasceu em 37. Pois, sim. Casou em 66. Está foi o ano, certo, exatamente, mas foi o ano, que eu estava a dizer, do Mundial do Eusébio, que chegámos em terceiro, pronto, sim, em terceiro. Foi em 66, não estou em erro, mas estava-lhe a perguntar se por essa altura já havia televisões aqui em Alvoco. No ano do seu casamento, já havia por aí televisões? Ah, já havia. Mas já não era logo, era logo. Pois, não haviam de ser muitas. É. Muito bem, até casou mais no verão ou no inverno? Já não se lembra? Não. Foi no verão. Foi no verão. Mas o começo foi no verão. Ainda lhe perguntaram a minha som. Nessa altura, ainda havia aquela velha máxima de quem é que paga o casamento? Eu era o pai da rapariga. O pai da noiva, não é? Pagava o pai da noiva. É. Até aí você, para isso, pronto, não se namorava nem se pedia em casamento como agora, não é? O que é que teve que fazer para pedir a... Tive que ir lá pedir. Teve que lá ir. Quis entrar aqui em casa, tive que lá pedir. Para você contou-me uma história engraçada, que antes de lá ir pedir, começou por tentar conquistar o seu sogro, não é? Pô. Onde é que o levou? Primeiro levou lá baixo para o povo onde vivíamos, lá naquela casa do Sr. Joana, lá baixo. À beca? Pedi a chave ao meu pai, você deu-me uma chave que eu quero ver se eu levo lá baixo o Tizé da Cruz. Baixo. O Tizé da Cruz era o seu sogro? Era. E ainda éramos parentes, que também o Cruz. E então eu pia baixo, cheguei lá embaixo, meu pai tinha lá uma pipa de vinho branco, deito ao almoço, e ali uns copos valentes. Conquistou-se. E ele gostava de vinho, eu também gostava de vinho. Pronto, vai ele, chega contigo com ela. Óbvio, era o que você queria ouvir. Pois. Era o que você queria ouvir, não é? Pois. Conquista o primeiro sonho. E daí contei-lhe ela. E depois, a partir daí, já podia entrar aqui. Mas daí disse-lhe ela. Olha, como é que se chamava a sua esposa? Era Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, sim. Onde agora estou, aquela casa que estava adiante, foi ali que pedi namoro. O dia 8 da Senhora da Conceição. Ah, está a ver, você ainda se lembra. O dia 8 da Senhora da Conceição é o dia 8 de julho. Dezembro, exatamente. Dezembro. Pedi namoro. Pode ver, você. E disse, olha, o teu pai me deu a autorização de entrar. Mas sério, sabe? E ali assim que acima, ali havia um barracão de madeira onde está aquela larga ali, que era de uma mãezinha. Sim. Ela foi por cima a correr atrás de mim e foi-me logo para tomar outro. Disse, bora. Ali para cá, que era aquela casa que eu estava, era dela a outra acima. Foi logo. Também queria, não é? Ela também queria casar consigo e ficou feliz. Já não vamos a namorar mais. Porque tem ele saber para não ver. Você um dia ganhou coragem e contou. Pois, e levou lá dentro. Ela também me mandou, não é? Claro. Porque ele tinha que saber, ele tinha que saber, não era? E aceitar, e assim não houve guerra nenhuma, mas só se tinha que fazer isso. Claro. Antes do casamento. Antes do casamento não havia brincadeiras. Pois, entrar ali porta para dentro, lá dentro, que é coisas. Uma claro. Trancada nos corros. Por isso aquilo levou para vir à liga, para avançar. Pois, e na altura, por essa altura, antes do casamento, não havia brincadeiras. Podiam até namorar, conversar, mas era à distância. E ali em casa, estávamos lá, assim, ao lume. Mas cada um no seu canto. Pois, mas... Mas eu estava lá num sítio, mas de vez em quando ela sentava-se ao lume e ele vinha aqui às vezes à loja e coisa e me palpava. Pois, mas tinha que ser à escondida. E ela punha-se, ter cuidado para vir aí a minha mãe. E eu já dava parte. Pois, exato. Ouça, o que eu tenho de dar é que na altura depois as pessoas também se casavam, também era uma questão de liberdade, não é? Ah, pois. Percebe? Porque até se casarem não podiam fazer aquilo que já... Não havia brincadeiras, não, era uma questão de liberdade. Até onde foi o casamento? Foi aqui em Alvoco. Na igreja de Alvoco. Ali. Muito bem. Onde e o copo d'água? Foi ali naquela casa que eu disse. Então foi na casa da sogra, no sogro. É, o almoço foi ali na. O casamento foi ali naquela casa que ali, que estava ali em frente, das minhas vizinhas. E quantas ovelhas é que ainda matou? Foram duas. Olha, então ainda foi muito. Eram duas borregas, Mas ainda foram uma. Deram uns 50 pessoas ou mais. Então, bem, ainda foi uma boa, ainda foi muita gente. E ninguém passou fome, alguém saiu lá com a fome? Tinha na barriga, quando quiser comer. Claro. Carne e batatas e. Fome e sede, ninguém passou. E fazer aquele arroz com frescura e com sangue. Sim. Aquilo era. ir a mim tocar a comer. Era aproveitar esses dias, que nos dias a seguir não havia essa fratura, não? Era aproveitar esses dias. Muito bem. Também me disse que, e até para representar a vida que havia em Albuquerque de Várzeas para essa altura, que na altura de São João não havia uma, mas havia duas festas. Pela altura de São João. Ah, era. Aqui era o povo inteiro. Lá baixo é o povo. O Itiro já é diferente, porque aquela casa lá embaixo é o Estamadura. Foi a primeira casa que eu banhava um pouco. Este aqui, estava um foguete, estavam a fazer pouco cabelo lá embaixo. Era um despico. Estão lá de baixo, viravam o fogo aqui para cima, e este era daqui para baixo. Então, e o fogo também era, arranjava no mesmo sítio? Era cabinhos todo, lá a fábrica do Rio, em cabinhos. Olha, mas está a ver, no São João, se calhar agora nem uma festa cá há. Na não, altura havia duas. Não, não há festas nenhuma. Os tempos mudaram também, acabou, não é? Acabou. E durante a sua vida, mesmo depois de casamento, qual foi a atividade profissional, e já me contou isso há pouco, já falámos disso há pouco, que mais tempo desempenhou ao longo da sua vida? Qual foi a profissão que mais tempo teve ao longo da sua vida? Ai, trabalho. Foi as levadas. As levadas. As levadas. Andou muito tempo de pé na água. Pois, as levantava todos os dias para a levada, todos os dias para a levada. E muitas vezes dias e noites. Esta levada que está aqui já era 430 horas. Naquele tempo, para regar 430 horas era de noite e dia. Pois, e tinha que andar uma, podia calhar à uma, às duas, ou às três, ou às quatro, ou às cinco. Era a hora que calhasse. Tinha que lá estar você. O vizinho que me deixava tinha que estar para preparar, que o da frente marcava e tinha claro. 3 horas, marcava 3 horas. Mas só você é que trabalhava nisso? Eu era o tapador. Então você era o tapador ou era o... O amantacel é a mesma coisa. E o tapador é outra. Eu era tapador. Havia o tapador e o amantacel. O responsável era o amantacel. Okay. Que era o responsável. É que partia a água e via assim. O tapador só tinha que andar... Saber as horas em que... A dar a volta à levada para cima e para baixo, assim. Então você... E ainda quantos anos aqui andou nisso? Eu? Só nesta puta desta levada aqui andei quase 16 anos. Porra! Podiam nos chamar o Serafim, nunca o chamaram de Serafim das Levadas? Não! Há uma música, o Serafim das Levadas, tanto ano... Mas algum dia falhou num horário para um regar, alguém estar à espera de água e você não tinha tapado? Mas não podia tocar. Não podia tocar na água, mas podia tapar. Ela entrava o dia de São Pedro para a andada. Você compreende bem. Dia de São Pedro, esse amontacel punha por horas. Ela vinha antes. Mas até dia de São Pedro andava ao abandono. Podia você cortá-la, ou cortava certo, eu. Certo. Não havia horas, não havia nada. A partir do dia de São Pedro mas havia... Dia de São Pedro, tinha que entrar em giro até 29 de setembro, que era dia de São Miguel. Aí é que dia de São Miguel, 29 de setembro, acabava nas andadas. Pronto, ia para a bandalheira. Pois, e cada um... Nessa altura havia mais água, não é? Pois. Não era preciso... Agora, durante os meses de verão, é que tinha que ser ali repartida pelas pessoas. Que era o tapador, o amantacel é que devia a água. Pois, e o tapador tapava, não é? Que era o que você fazia. Aquela levada tinha talhadeiros de 24 horas, cada talhadeiro. Pois, certo. O amantacel é que era aquele talhadeiro de 24 horas de devia a água para o outro que vai para trás para regar. Mas ainda chegou a andar muitas vezes nisso à noite, então, até. Era noite e dia. Era Serafim, muito bem. Então, já que sabe tanto da agricultura, qual é a melhor lua para plantar o cebolo? Ah, isso. Nunca plantou cebolo? Plantei, mas não. Só a lua. Quando é que se plantou o cebolo? E as batatas? A lua nova não as punha. A lua nova não se põe cebolo? Não. Você há de perguntar, isso é uma rapariga nova? Talvez ela sabe. Até aqui as batatas. Quando as é que se batatas é quando. É agora na lua velha, é que se desolham. As olhadas. Mas você, por olhos, por que altura? Março, abril, é que comecei a plantar as batatas? As batatas essas tenho que semear em abril. Quanto tempo as batatas estão na terra? São. Até arrancar, 3 meses, não é? É, são semear em abril. Quando é depois o Santiago, tem que se arrancar. Em junho ou julho, pronto. Há 3 meses. Histórias de vida. Vidas com histórias. Até quanto tempo teve o seu casamento? Eu? 8 meses. Só teve 8 meses o seu casamento? Quanto tempo teve casado? Ah, casado? Então, a minha filha está com 56 anos. A sua esposa faleceu há quanto tempo? Hã? A sua esposa faleceu há quanto tempo? Ah, fez agora em setembro, o dia 1 de setembro, 2 anos. Então teve casado 54 anos. Hã? Teve casado 54 anos. Foi. Ainda fez as bodas de ouro. Muito bem. Oh, Sr. Serafim, e você acha que teve um casamento feliz? Vivíamos bem. Porque ela era mesmo daquelas que se agarrava ao trabalho. E podia andar os dias por fora, que ela tratava da vida de casa e dos filhos e tudo. Muito bem, e você? O que guarda na sua vida, assim, os melhores momentos da sua vida, o que é que guarda com mais carinho? Nascimento dos filhos? Eu tive... Assim, os melhores momentos da sua vida? A minha vida foi sempre desgraçada, trabalhar e... Mas também há de ter acontecido coisas boas. Ah, passei de tempo bom, mas foi quando não estava casado. Até depois de casar também não aconteceram coisas boas. Andei nas excursões e por um lado e por outro. Pronto, muito bem. E o nascimento dos seus filhos? Quantos filhos têm? São 2. Pronto. O nascimento dos seus filhos também não é um momento importante? É um momento bonito. É maluco. É um momento bonito, exatamente. Só uma última pergunta. Sente que as crianças, e já falámos disso um bocadinho há pouco, sente que as crianças, adolescentes e jovens eram mais felizes na sua altura ou agora? Agora são melhor. Não vão buscar uma pavê de mato, não vão buscar uma pavê de lenha, não vão buscar umas pinhas, não vão buscar nada. Estão aí a brincar. Mas se calhar não são, como você dizia, não são tão reinadinhos como eram antes. Pô. Então, mas diz que agora é melhor, não é? Então agora é melhor. É muito bem. Olha, já são 84 anos de vida, já não corre e salta como quando era novo. Não, quem dera. Quem dera. Ainda vou de bicicleta. Mas mantém-se ativo. Ainda vou de bicicleta lá por cima às quintas. Diz-se por aqui, por Alvoco, que é um dos ciclistas mais qualificados de Alvoco de Várzeas. Qual é que é o segredo que tem para tanta longevidade, para tanta saúde? Foi sempre trabalhar, cuidar de si. Eu nunca era sempre com a puta da enxada, claro, estava com um lado para o outro. Antes uma enxada, como é que é essa piada? Antes uma enxada na mão que uma mão enxada. Antes uma mão enxada que uma enxada na mão. Pois é. Olha, havia aquela piada, antes de terminarmos, já aquela piada do Alentejano. Sabe onde é que o Alentejano guarda o dinheiro? Não é como os de Alvoco, que é os Alentejanos. Onde é que não é o Alentejo ali em São Gil, é o Alentejo mesmo lá para baixo. Onde é que o Alentejano guarda o dinheiro? Sei lá. Debaixo da enxada. Diz que não lhe toca. Não, que não a toca, não é nada. Isso aí eu. Oh, Sr. Serafim, olha, foi um gosto enorme falar com você. Conte lá uma história. Hoje, ontem, é uma frase que lhe vou dizer. Diga. Sabe como é? Hoje é dia santo. Então, hoje é dia santo. Antigamente guardavam este dia 2. O 2 de fevereiro? Hoje, o dia 2 era guardado. Antigamente. É pá, não estou a perceber. Ouça, para enganar você. Primeiro, foi ontem. Primeiro, jurarás. Segundo, guardarás, que é hoje. E amanhã é dia de São Brás, que é em Oliveira, a feira antigamente. É sim, senhor. Amanhã é a feira de São Brás. Olha, é verdade, sim, senhor. Era essa que ele queria dizer. Olha. É o último. E muito bem. Olha, já aprendemos aqui mais uma. E amanhã é dia de São Brás. Olha, era um bom dia para ir almoçar, mas você já não vai lá. Primeiro, jurarás. Segundo, guardarás. Outro dia, dia de São Brás. Olha, terminamos muito bem. Assim terminamos a conversa com o Sr. Serafim da Cruz dos Santos. Muito mais haveria para conversar e para contar, não tenho dúvidas, mas o tempo assim não permite. Também, claro. De qualquer forma, concordaremos ao afirmar que o Sr. Serafim foi um excelente protagonista deste 12º programa Histórias de Vida, Vidas com História. Muito obrigado, Sr. Serafim. O que desejamos é que o Sr. Serafim continue rijo e com saúde por muito mais anos, para que possa ter mais oportunidades de contar todas estas histórias. Esperamos sinceramente que tenha gostado de participar neste programa. Para nós, foi um enorme gosto. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Quanto ao CLDS, viver.com, de Oliveira do Hospital, continuamos no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas. As nossas atividades continuam a acontecer todos os dias com esse propósito.